Senhor, a Tua graça nos basta, da Tua presença que precisamos. Buscamos o Teu refúgio, o Teu esconderijo, é lá o nosso abrigo. Sou com a alma aflita no esconderijo do Altíssimo a minha habita. Lá fiz minha morada, eternamente vou ficar. Por tudo que passei, sei que melhor lugar não há. Vou seguir com o coração em paz. Sou com a alma aflita no esconderijo do Altíssimo a minha habita. Lá fiz minha morada, eternamente vou ficar. Por tudo que passei, sei que melhor lugar não há. Por vários lugares passei, quantos nem sei. Te dizer ao certo quanto deixei, quanto ganhei. O muito que aprendi, o pouco que ensinei. Muitos que surpreendi, outros que desapontei. Mas me dediquei, me dedico dando o melhor que posso. Carrego a satisfação de não ter medido esforços. No caminho duro e estreito, porém eterno e perfeito, que refina e ensina, o aprendizado eu aceito. Não foi da noite pro dia, quem acompanhou sabe das dificuldades enfrentadas nas tempestades, que fortificaram a fé e edificaram a certeza que a escolha feita foi a melhor carta sobre a mesa. Viver sem ti, sei como é, por isso que não quero. Vou te seguir, nem o que vier, ainda te espero. Não me deixe esquecer do preço, do ideal, do sonho, a alegria de chegar ao alvo, inspiro o que componho. Sua palavra é lâmpada pros pés, luz pro meu caminho. Sua presença é minha certeza de nunca estar sozinho. Segui com o coração em paz, ou com a alma aflita no esconderijo do Altíssimo a minha habita. Lá fiz minha morada, eternamente vou ficar. Por tudo que passei, sei que melhor lugar não há. Segui com o coração em paz, ou com a alma aflita no esconderijo do Altíssimo a minha habita. Lá fiz minha morada, eternamente vou ficar. Por tudo que passei, sei que melhor lugar não há. Além dos mares do destino, além de todo objetivo, habito, convivo, no esconderijo reflito. Vivo além das montanhas, respiro além das entranhas. Por ti todo um louvor com amor, nada me acanha. Por um simples caminhar, por um simples habitar, por um simples ato de amor, navegarei pelo seu mar e assim viajarei por onde os ventos levarão. Simples como o ar, como uma brisa de verão. Simples como um ar, por ti é simples respirar, meu amigo, meu esconderijo. Simples como um ecoar, é lindo como um cantar, um tanto quanto eu quero estar. Em ti farei morada pra nunca sair de lá. E assim seguimos firmes com propósito em ti, habitar nessa morada e dar o melhor de mim. Enfim, muito obrigado por tudo, por ti sou digno, esconderijo do Altíssimo só. Porém por todo quesito, por isso nisso convicto, somente por ti habito, pelos meus mitos reflito. Por isso nunca me aflijo, porém por todo, por isso somente por te dedico, por visto porém sou digno, além de todo o meu hino, por habitar no Altíssimo, traçar o meu destino, aconchegar em seus braços e por me tornar menino. Vivo no teu governo, vivo na tua palavra, esconderijo do Altíssimo, melhor lugar não há, não há, não há, não. Vivo no teu governo, vivo na tua palavra, esconderijo do Altíssimo, melhor lugar não há. Pare com a brincadeira, pare com a palhaçada. Eu não nasci do Big Bang, muito menos evoluído primata. Se hoje estou vivo é porque fui concedida a graça. Palavras proféticas na produz e beats do city cercada. O BM é obra-prima na área. Palavras rimadas pra abençoar toda a massa do brasa. Estamos firmes na caminhada, não importa que seja pedregosa a estrada, nem que neve nas colinas. Carrego no peito a palavra de Deus, transformando o inferno da terra em teocracia divina. Transformando em cidadãos os que vivem em ruínas, libertando dos vícios antes que sejam vítimas de chacinas das tortuosas esquinas. Graças a Deus hoje eu sei pra onde vou, mas também sei de onde eu saio. Tava isolado na droga, destruído em CWP. O Jesus se liberte do mundo, eu consegui sair. Hoje eu prefiro pregar a palavra, prefiro manter minha linha, prefiro mostrar para as pessoas tristes que elas não estão sozinhas. Exemplo de superação, continuo pagando preço. Pro homem não mostro nada, mas pro que duvidaram, olha só quem tá aqui de nove tons. Peregrinar, esconderijo do Altíssimo, melhor lugar não há.